Panorama Agrícola para 29 de janeiro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 29 de janeiro, quarta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a boca fala do que o coração está cheio. Você confere no programa de hoje uma dica sobre terneira. E na entrevista especial com o produtor de uva e de vinho Elzo Felipe. 85 anos de história. Dica do dia. Quando as terneiras estiverem consumindo de 800 gramas a 1 quilo de ração por dia, você pode começar a desmamá-las por um período de 3 a 5 dias. Aos 15 dias, vacine para costridiose, com reforço 30 dias depois, revacinando a cada 12 meses. Aos 30 e 60 dias, faça a desverminação. Histórias do campo e do mar. No programa de hoje, você ouve a história do produtor de uva e de vinho de Azambuja, em Pedras Grandes, sul do estado, o senhor Elzo Felipe. Vitivinícola, porque tem os parreiras e tem a fabricação do vinho, né? Então faz o vinho, aqui o vinho é fabricado com uva Goethe e a outra uva é Bordeaux e Isabel. Isabel até quase saiu do mapa, pouco mais existe aqui uva Isabel. A maior parte é só o que está predominando é Bordeaux, que é uva tinta. Né? Senhor, essa vitivinícola Felipe aqui na comunidade de Azambuja, no município de Pedras Grandes, existe desde quando? Desde o ano de 1951. A fundação da cantina. Aí registramos a marca. Aliás, não foi registrada a marca naquela época. Passamos um trabalho tremendo, anos e anos e anos, para alcançar, para registrar Felipe. E Felipe, por intermédio, que foi registrado Tulipa, aí a sugestão que deu lá o advogado do Rio de Janeiro, ele deu essa ideia de registrar Felipe, mas tem que ser Tulipa, Felipe. Por intermédio Tulipa, arrastou Felipe, senão de jeito nenhum. Porque Felipe tem impedimento devido à marca San Felipe da Argentina e Felipe II da Espanha. Então aqui no Brasil não era possível registrar o Felipe, mas dessa maneira com o registro Tulipa, que temos registro mesmo, então juntamos as duas. Aí deu para conseguir o Felipe. O senhor está com que idade? 85 anos. E trabalha com uva, com vinho, desde quando? Ah, desde que é 52, 53 em diante, até agora, aqui na cantina. E desde o ano 52? Desde o ano 52. Antes disso, era criança, ajudava meu pai para amassar uva a pé. Era amassada a pé. Eu era um gurizão, me lembro daquela época ainda. Comercialmente, então, faz 60 anos que está na atividade. Ah, isso faz mesmo. E naquele tempo, que é o único vinho que existia tinto era de uva Isabel. Era a uva mais comum e ficava um vinho assim, mais clarinho, mas um vinho muito bom, leve. E depois começou a aparecer muita doença na uva, peronóspora, que é o mofo. E ali a uva já não produziu mais direito, foram abandonando e desapareceu. Por aqui quase nem tem mais. Só tem a Bordeaux, que a Bordeaux é resistente de doença, né? Então é que produz mais. Essa é a Bordeaux. Estão colhendo agora essa aqui, para fazer vinho, já está quase no ponto. Uma uva bem roxinha, né? Bem preta, tinta, né? E é boa, especial, que faz o suco de uva. É dessa aqui, dessa uva preta Bordeaux. O senhor tem ideia da produção aqui na vinícola? Aqui na vinícola, a base aqui é... Antigamente se fabricava 250, 300 mil litros por ano. E hoje foi diminuindo, baixando, diminuindo e se acabando vários parreirais. E ele se tornou pequena produção. Mas vamos equilibrando, apesar que é um produto de pouca renda. Tanto é que lá no Rio Grande várias cantinas já desapareceram do mapa, estão fechando, estão desanimados porque o consumo entrou muito vinho estrangeiro, do Chile, da Argentina. E o Brasil abriu a porteira de entrar esses vinhos, e até não é um preço muito elevado, né? Mas dão preferência a mais vinho importado e vinho comum, se tornou assim de baixo valor. Com relação ao vinho da uva Goethe, que perspectivas o senhor vê? Olha, é uma uva, um vinho leve, muito bom, aromático, por isso que tem preferência e muito nome esse Goethe. Tanto é que a produção do Goethe é só a nossa região por aqui perto. E por fora, por longe, por aí, não tem, Rio Grande também não tem. E se tornou aqui conhecido desde a fundação, que eu era criançola ainda, eu tinha aqui 15 anos, me lembro. Vários paraisinhos que tinha por aqui. A única uva era a Goethe. Uma uva muito boa, apesar que é uma uva muito ingrata, com mau tempo, é rachadeira, racha do grão. Estraga, apodrece, cai, depende do clima, né? Se o clima ajuda, tudo bem. E se não, dá grande prejuízo. Mas tá bom, vinho tá bom. E o senhor sustentou a família com a uva e o vinho? Foi. Desde aquela época, né? Aqui na cantina, naquela época, dava um bom resultado. Os impostos não eram muito elevados. Exigências também não tinha tanta como tem hoje em dia. Fiscalização dá duro assim, na fabricação, na qualidade, enfim. É uma exigência tremenda. E depois, problema de melhorar a cantina, revestimento, piso, parede e tudo mais. Enfim, tudo isso acontece, né? Senhor José Felipe, o senhor falou que produzia anualmente 200 a 300 mil litros, tempos atrás, e hoje? Ah, hoje baixou para 150, na roda de 100, por aí. Está muito, muito baixo o negócio. Apesar que o lucro dá pouco, então não anima tanto. Depois tem outra. Quando acontece, dizer, uma falta de vinho, aqui na cantina, a gente compra, adquire lá do Rio Grande. Eles trazem aqui em tanque, a granel. E aqui a gente engarrafa, já não é vinho fabricado por nós. Mas é analisado, tem enólogo que corrige os vinhos, se está tudo bom. Antes de adquirir o vinho, a gente procura fazer análise, para saber se está em condições boas. Quantas famílias dependem aqui da vitivinícola, Felipe? Aqui é só a família do meu irmão, dos dois sobrinhos. Eu e dois sobrinhos. Eu tinha um filho que trabalhava aqui também, mas faleceu faz 2 anos e meio. Morreu novo, com 58 anos. Era o cabeça para mim aí nos Pareirais, cuidava de tudo. Era formado engenheiro e virou tipo colono aqui para cuidar dos Pareirais e cantina. Trabalhava de todo jeito, até de motorista. Enfim, tudo aconteceu, a morte dele, já desanimei, eu tive que arrendar os Pareirais esse ano. Entreguei 50% para mim, 50% do encarregado que cuida, trata e agora... O filho falecido faz falta como filho e como gestor da propriedade. É uma falta tremenda, não dá para esquecer. Mas afinal tem que se conformar, né? Bem, seu Elzo Felipe, é verdade que o senhor tem a vitivinícola aqui e do outro lado da rua tem a casa onde produz o seu próprio vinho para consumo próprio? Faço para meu consumo próprio, caprichado, tudo tirado o grão dos cachos, né? Para evitar para o cacho não fermentar junto. E selecionar grão rachado, estragado, verde, algum problema assim. Tudo é selecionado. Só não é lavada a uva. É lavada pelo tempo com a chuva. Então fica um vinho todo especial. Depois vocês vão provar. Vão dar chegada no porão. Lá vão tomar o vinho Goethe, o vinho Cabernet. Que eu trouxe 1.000 quilos de uva lá da fazenda. Como é? Fazenda Barreiro. 38 quilômetros adiante de São Joaquim, que vai para Lages. Estive lá, ele é genro do dono lá da fazenda. E fez um paralelzinho, assim a capricho dele. E fica num local, bem numa lomba, no levante do sol, na descida do sol, uma uva de grau de 22, 23, 24 graus. Que lá o sistema da colheita dessa cabernet é colhida dia 25, 20 em diante de abril. Para adquirir sol e adquirir grau, que para evitar não pode se usar açúcar, tem que ser vinho puro de uva. Só vai uma pequena quantidade de metabisulfito para conservar e açúcar não vai nada. E assim a gente faz o vinho. Fiz aí a capricho junto com meu filho, que ele trabalha na Tractebel lá em Tubarão, Capivari aliás. E ele teve esse capricho, quis me castigar e ir lá comprar essa uva, buscar, fazer o vinho. Aonde fizemos? Um vinho todo especial. O senhor toma vinho todo dia? Tomo. Apesar que o médico, eu tenho um médico em Florianópolis, cada um certo tempo, eu vou cada 3 meses. E ele me recomendou vários tipos de comprimido, tá? Mas eu quando tomo um café da manhã, tomo 5 comprimidos. para pressão, colesterol, aquela história toda. E 10h30, por ali em diante, já começo a tomar meu vinho. Tomo vinho branco. Não faz mal, não dá dor de cabeça, não dá dor na nuca, não dá nada, nada. É um vinho muito leve, é? Da uva Goethe. É uma uva toda especial, essa que está na frente aqui. É uma uva de baixa acidez. Muito bom, um vinho que não faz mal. E tem a Cabernet, muito bom também. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o produtor Elzo Felipe, de Pedras Grandes. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.